perigo tá aí. Eu fiz de tudo para não cair. Mas como é que não cai? Se além de tudo enganar, ela senta gostoso demais. Me pega no quarto, na sala, no chão, no banheiro. Me bate, me xinga, me arranha, me chupa inteiro. Não sei resistir, ela faz gostoso demais. E o chá que ela dá já tem gosto de quero mais. É altamente viciante o que ela faz na cama. Só me engana, me engana em mim. É altamente viciante o que ela faz na cama. Só me engana e me engana em mim. É altamente viciante o que ela faz na cama. Só me engana, me engana em mim. É altamente viciante o que ela faz na cama. Só me engana, me engana e me ama. Se além de iludir, enganar, ela senta gostoso demais. Me pega no quarto, na sala, no chão, no banheiro. Me bate, me xinga, me arranha, me chupa inteiro. Não sei resistir, ela faz gostoso demais. E o chá que ela dá, já tem gosto de quero mais. É altamente viciante o que ela faz na cama.